CFMC Sessão Tokusatsu apresenta O Fantástico Jaspion. O que foi, Satomi? O que é isso? É hora de estudar. Fala, galera! Estamos começando mais uma edição do CFMC Sessão Tokusatsu, um podcast do site Cultura Pop and Go. E nesse podcast, por enquanto, estamos comentando os episódios de O Fantástico Jaspion. Hoje vamos comentar o quinto episódio, chamado aqui no Brasil de O Enigma da Flauta. Eu sou o Mark. Eu sou a Adri. Vamos lá. Começar o podcast comentando a mais nova lenda urbana sobre Jaspion aqui no Brasil, que aconteceu aí umas duas semanas atrás, né? A galera começou a discutir uma possível redublagem do Jaspion que possa ter ocorrido. É mais uma daquelas lendas urbanas a respeito dos mares, né? Tipo, recentemente descobrimos que muita gente disse que o segundo episódio foi filmado na Rússia. Sim. Também tem muita gente que achava que o Jaspion, o ator que fez o Jaspion, era brasileiro. Sim, o Jaspion tem muitas lendas urbanas. Então essa é aí a mais recente, né? Aí teve lives aí discutindo isso recentemente. Eu acho que é falta de pauta, né? Acho que não. O problema é que muito site, canal aí que fala de Tokusatsu aqui no Brasil, em vez de falar das séries que estão sendo lançadas agora, das coisas novas, não, vive de falar das séries que passaram. Vive de falar. Pois é, parece que o Tokusatsu acabou. Acabou ali nos anos 80. Só quer falar dessas séries que passaram na manchete e tal, porque acaba gerando mais clique, porque tem uma galera que só viu essas mesmo, né, e não continuou acompanhando. Mas aí eu acho que eles ficam inventando pauta, né? E assim, que eu, né, não tenho, poxa, mais nada pra falar. Tem série nova de Kamen Rider, tem Sentai, Ultraman tá aí pra todo mundo ver no YouTube. Que disponibilizando no YouTube de graça ali. A galera quer continuar falando de Jaspion. Aí, né, eu fui tentar descobrir a origem dessa lenda aí da redublagem de Jaspion, né? Aí encontrei no Twitter, né, galera tirou um pedaço de uma live com a dubladora da mais conhecida pela voz da Saori Kido em Cavaleiros do Zodíaco, a Letícia Quinto, que ela participou de uma live onde ela fala que participou de uma redublagem dos Jaspion na Marshmallow. E essa live seria do início de 2020. Nossa, né? Outra coisa velha que eles estão. Nossa, pra 2020, nós estamos tá acabando 2021 e não apareceu a dublagem. Aí, ela não fala nada assim de elucidativo de lugar que possa ter tido uma redublagem. Parece mais confusão de dublador. Que ela fala que participou de uma redublagem dos Jaspion da Marshmallow, onde ela dupla a namoradinha do herói. Já tá errado aí, porque... Exatamente, que aí o pessoal começou a falar, como se fosse da Anirinha. Pô, mas já tá errado que o Jaspion não tem namoradinha. O Jaspion não tem... Então, quer dizer, nada assim na fala dela, coisa que foi o Jaspion, realmente. Ela já dobrou outros Tokusatsu. Sim, sim. Eu acho mais provável que ela tenha confundido a série, já falando o nome da série errada. Porque não faz nenhum sentido retubrar Jaspion nessa altura do campeonato. Pra mim, assim... Época que Jaspion poderia ter sido dublado, talvez ali na época do lançamento em DVD pela Fox, não rolou, continuou a mesma do Brasil. Foi a única, inclusive, que eles foram atrás das fitas masters. É, eles já masterizaram, que então, tá completa, tá, né? Tá completa do Brasil, porque não tem aquelas lacunas que acontecem nas outras. Porque as outras, eles, né, Jiraya, Giban, eles tiraram o áudio das versões piratas, né, que correm aí pela net. Então tem aquelas lacunas, que às vezes some a batida do Brás, entra um idioma original. Sim. No caso de Changeman, os últimos episódios do Brás estão todas zoneadas, sim, né? Sim. Parecendo um slow motion. Aí eu já acho. O Zasco é o único que está com áudio perfeito. Depois poderia ter tido alguma redublagem na época que foi para a Band, mas foi para o Brasil original também. E aí nessa época, né, da Band, rolou a treta lá da Sato com dubladores, né, pela falta de pagamento dos direitos conexos. Né? A gente até fez vídeo lá na época que era relacionado ao Kamen Rider e tal. E aí eles, né, saiu da Band, coisa, eles não pagaram atualmente, né, exibido no... Atualmente está disponível em streamings, no Pluto TV, sem a dublagem, né, com áudio original e legenda, ou seja, eles não querem pagar os direitos conexos. E aí é o que me leva a pensar, cara, tipo assim, se os caras não querem pagar nem os direitos conexos, eles vão pagar uma redublagem? Eu acho pouco provável, assim, cara. E aí até por esse negócio, né, da live foi em 2020, né, a gente já terminou em 2021, né, o que foi feito com essa dublagem? Só que a redublagem era pra passar na banda, mas aí ficava com vergonha e não colocaram. Não sei, porque assim, não... Mas não faz sentido nenhum, porque a Sato não dubla séries novas. Você vê aí o Kamen Rider Zio, chegou, não tem dublagem. Uhum. Exatamente. Em todos os streaming áudio original e legendas. Nem tentaram uma dublagem, tentar jogar na Band. Sim. Trouxeram série inédita e não dublaram. É porque que eles iam redublar os Jaspion? Que... E é uma série. O Jaspion é uma série nostálgica. É. O nostálgico reclama que não tem dublagem atualmente, está no áudio original, por exemplo. Que geral não dá dublagem. Eles não aproveitam, tipo assim, eles não têm assim uma curiosidade de ver com áudio original. Reclama que não tem dublagem. Eles vão gostar de ver com redublado. Você vai ficar essa galera assim mais nostálgica reclamando que a dublagem não é tão boa como a antiga e etc. Não faz sentido pros Astro nessa altura do campeonato. Acho que uma redublagem nos Astro só faria sentido se tivesse um lançamento em HD e o Sato fosse negociar aí com os principais streams, Netflix. Sim, coisa que nem a Toei lançou o Jaspion HD, o Jaspion, coitado, tá em 480p até hoje. Não tem. Para que uma dublagem nova? Então, para que uma redublagem? E aí, pensando no histórico da Sato, né? Eu acho bem pouco provável que eles banquem uma redublagem de Jaspion. Será que rola uma fã do Brasil do Jaspion? Eu acho que foi uma fã do Brasil. Enfim, eu acho assim que Jaspion acabou. Foram aqueles 46 episódios, mas o pessoal continua inventando pauta. Aí é aquela qualquer história, coisinha, né? Assim, qualquer confusão, qualquer rumorzinho vira. Exatamente, né? Porque, pô, a série já acabou, não tem nada novo, né? Pra coisa aí. E aí. A última coisa realmente nova com os Astros pra se discutir foi a participação ali no filme do Gavan e Deca Range e o anúncio do Sato, né? As conversas aí do filme do Jasper que... Que é, lamento aí pra quem fica dizendo aí que a galera tá torcendo contra, mas não tem a mínima chance desse filme do Jasper sair. É igual o governo Bolsonaro, a gente não pode falar que o pessoal acha que tá, nossa, tá torcendo contra. É, exatamente, por causa desse governo que ficou mais difícil. Exatamente, esse governo tornou mais difícil, porque não é questão de financiamento, ficou muito mais complicado. É... Mas essa parada, né? Tipo assim, não tem mais nada novo pra falar da série. E aí essa galera também vive de clickbait, né? Desse rumor, aí tem que ter alguma coisa bombástica. Aí fica inventando, alimentando esses boatos. Mas, André, pra falar de desastre, eu tenho que fazer igual a gente, assim, pegar um podcast e comentar os episódios. É, a gente é tá... Sim, a gente, pô, como foi, né? Primeiro... Tokusatsu, assim, que a gente foi fã, né, muito fã mesmo, coisa e tal, né, a gente achou que era uma boa começar pelo Jaspion, né, mas é isso, né, comentando, não, agora nova, assim, não tem uma coisa comentar. Nova pra comentar. Então. A gente pode, exatamente assim, pegar os episódios, discutir algumas coisas que estão nos episódios, isso. Ah, mas não tem mais nada novo, pra, não tem notícia, esse tipo de notícia que o pessoal, coisa, né, notícia nova, então não tem, então... Pô. Enquanto o Sato não lançar o filme, não temos nada de novo pra falar sobre isso. Bom, então vamos comentar esse quinto episódio de Jasper, que foi... O primeiro episódio que eu assisti por inteiro na época que eu descobri Jaspion passando na TV, quando estava no finalzinho do quarto episódio, que a gente comentou no programa anterior, A Fúria do Pântano. Então, no dia seguinte, liguei lá na Manchete, fiquei esperando o início. Foi o primeiro episódio de Jaspion que eu assisti inteiro e a partir daí passei a acompanhar a série. Esse é o quinto episódio, o Enigma da Flauta, que já é o segundo episódio do Jaspion na Terra e já é um episódio mais dramático, né? Já tem um fundo mais dramático, fala de morte e tal, coisas que não estamos acostumados no, que não estávamos acostumados no Ocidente, né? Sim, é uma, né? Só por isso tem uma galera aí que diz que Tokusatsu dos anos 80 não é pra criança. Mas é simplesmente essa diferença cultural, né? Aqui no Ocidente raramente produtos infanto-juvenil vão abordar esse tipo de tema, né? Tipo, abordar morte. Quando tem de uma forma bem disfarçada. Sim. É... Em Tokusatsu tem vários aí. A maioria das séries tem algum episódio que vai tocar no assunto. Sim, antes de mesmo. Sim, o Sharingan. Sim, antes de usar mesmo, eu já tinha assistido o Spectrum. Sim, tem episódios bem pesados, sim. Até mais pesados. Sim, sim. É, que ali nos anos 70, na P-Production, tinha até, ia até mais fundo, né? Sim. Que Lion Man e Spectrum Man são... Sim. Bem... E aí na própria Toei, exatamente como você falou, o Sharingan. O Sharingan já tem um tom... O episódio com um tom ainda mais pesado. Se a série vai falar de teste suicídio, né? Sim. Tem uns dois episódios aí, vai que eu tenho mais suicídio. Então, pô, é só exatamente essa diferença cultural, né? Assim, no Ocidente, geralmente evita-se falar desses temas, né? Em produto infanto-juvenil e no Oriente, não, assim, né? É, por isso que uma boa parte dos fãs aqui no Brasil tem dificuldade para aceitar que Jaspion, Changeman, são produtos produto. É, tem muitos que ficam falando... É tão infanto-juvenil quanto... É pro mesmo público de um Thundercats. Sim, mas tem uma galera não que é sério, fala assim. Como se, nossa, fosse... Mas acontece não fosse que um produto adulto criança. Pode assistir e gostar. Assim. Sim. É como filmes de super-heróis também aí da Marvel, da coisa. O foco é no público infanto-juvenil, mas o adulto também. Ah, você pode assistir e gostar, né? Mas continua sendo produto infanto-juvenil. Não é porque. O adulto pode gostar do Homem-Aranha do Tom Holland. É, eu acho que aí tem problema. Eu acho que qualquer pessoa que gosta do evento tem problema, mas enfim. Quem sou eu pra proibir? Vamos começar falando aqui do episódio. Ele também, assim como quatro episódios, ele começa com uma recapitulação, né? Jaspion era uma criança quando a nave espacial na qual viajava com seus pais sofreu um acidente e caiu num planeta. Sendo o único sobrevivente, foi encontrado por Edin. E aí ele conclui essa recapitulação com uma conversa entre Magaren e Satangoz, né? Uhum. O Magaren ali na palma da mão do Satangoz. É, comentar aqui a dublagem clássica que manda um spoiler nesse episódio. Os caras estavam com pressa. É, que você assiste Jaspion no original, até o sexto episódio você não sabe direito quem é Magaren. Você vai descobrir quem é Magaren apenas no sexto episódio, junto com o Jaspion. Que no quarto episódio ele aparece somente ali junto dos outros soldados. Você sabe que ele é o líder, ele tem uma armadura maneira, tem uma navezinha, ele briga lá com o Jaspo. E aí aqui também, nesse quinto episódio, ele aparece conversando com o Satangoz, elabora a trama toda, mas é tipo um emissário. É, você não sabe exatamente. É, pro Jaspion ele só aparece com a armadura, não é mesmo? Sim. Não, pois... É, nesse. Tanto aqui quanto no outro, o Jaspion não sabe nem como é a voz dele, porque eles não conversam nesses primeiros encontros. Eles só brigam ali um pouco e tal. É, e... Ele aparece, chama Jaspion pra briga, os dois brigam, eles somem em seguida. E aí mesmo pro espectador, você sabe que ele é ali um servo de Satangoz, um emissário de Satangoz, mas você não sabe exatamente se vai, né, o que tem além disso, né? Não sabe exatamente quem ele é. Na dublagem brasileira, o dublador solta um. Magaren é simplesmente o filho do Satangoz. Já manda que. Por quê? Eu não podia esperar. Está cheirando? Parece cheiro de monstro. Enquanto isso, os Aspos já está fazendo suas investigações pela Terra, né? Está procurando monstros. Afinal, né, segundo o título japonês da série, ele é um investigador de monstros. Mas é interessante o trabalho de investigação dele nesse episódio, né? Que ele procura por monstros farejando. Sim, a investigação dele sai por aí cheirando as coisas, as pessoas, em busca de monstros. O que eu também não entendo, né? Porque os monstros de Jaspion são gigantes, né? Então, eu não sei que monstro ele vai achar cheirando só, né? Eu acho que qualquer monstro que ele aparecer, ele vai ver, né? Eles são gigantes. Mas então ele passa por um grupo de freiras, aí até fala que pensou que fosse monstro. Tá aí uma crítica sutil de Jaspion ao catolicismo. Sim, a igreja católica, sim, é crítica ao catolicismo. Em seguida ele invade um banheiro feminino. Sim. Ou seja, né, o monstro, né, ele tem o quê? Cheiro de banheiro público, né? E aí ele é expulso lá pela... Sim, porque nesse início o Jaspion é muito idiota mesmo, então dá uma dessa mesmo. Confundido com o Tarato, que estreava os japoneses nos anos 80, adorava também, né? Changeman também tem muito. Confundido com o Tarato. Seu Tarato! Seu tarado! Não sabe ver, não, isso é banheiro de mulher! Ah, entendi! Homem e mulher são separados! Ela é igual idiota, só que homens e mulheres são. Eu também não sei o que ela é, calma, nem vivia numa pedra. Não tinha mulher nenhuma lá pra dentro do Edinho. Não, só tinha ele e o Edinho. Só tinha ele e o Edinho. Ela não tinha nem banheiro lá pra frente. Que gerava banheiro feminino, mas. Fazia atrás da pedra. Não tinha mulher nenhuma. É incrível, Edinho. Eu não sei. Senti seu próprio Edinho, né? O Edinho construiu o Dairon, provavelmente. Sozinho. Né? Sozinho. E o planeta dele. O planeta dele é a pedreira do Edinho. Mas essa é uma pedreira de falar que nós vamos. Ainda durante a série, nós vamos voltar várias vezes lá naquele fim de mundo. Então, né, passada aí essa aberturazinha aí, nós começa de fato a trama do episódio. Vamos para uma sala de aula, né, está começando ali uma aula de poesia, né, coisa assim, e de repente uma garota de nome Satomi, nada a ver com Satangois, Satomi, olha pela janela e vê o monstro, né? Nossa. Cumprimentando ela. O monstro tá lá dando alô. Tá só lá dando alô, não tá fazendo nada. E ela começa a sofrer de um godinho, porque parece ser, sei lá, falta de ar, assim, ela começa a olhar como se. Ela fica morrendo, já, resumindo, ela fica se borrando, né? Vê o monstro, né? Professor e outros alunos veem né, ela nesse estado estranho aí, olhando para a janela, quer saber o que, que ela está vendo. E ela fala que viu um monstro. Sim. As crianças logo não acreditam nela e começam a chamar ela de mentirosa. Ninguém está vendo o tal monstro. Olha, essa mentirosa, que monstro que é. Começa a chamar ela de mentirosa, a professora não entende. Eu queria ressaltar aqui que a professora é péssima, porque ela deixa o bullying rolar solto durante a aula dela. Nem manda as crianças ficarem quietas. E ela não quer nem saber de dar aula, porque por causa desse evento, a aula é suspensa. Isso daí é que depois, né, um dos garotos vai lá e reclama, que também eu não sei, talvez sejam as crianças lá do Japão, né, que o garoto ficou furioso porque a aula foi suspensa por causa da... A aula foi suspensa, a Satomi está saindo da escola e vem esse grupo de crianças cercar ela e um dos garotos se queixa dizendo que por causa dela a aula foi suspensa. Quer dizer, uma criança reclamando que a aula foi suspensa. Como é que é, mentirosa? Fala aí! Por sua causa, a aula foi suspensa, viu, mentirosa? Peça desculpa a todos. Eu não sei se quiseram dizer suspensa ou quiseram dizer interrompida, né? Porque suspensa realmente não faz muito sentido. Que só porque a menina deu um chilique ali, eles suspenderam a aula toda, mandou todo mundo pra casa. Mas, enfim... Mas, de qualquer forma, o menino estudioso estava revoltado. Né? Se fosse aqui, só estava comemorando. E essa é a cena de bullying número 1. Porque esse episódio tem várias cenas muito de bullying. Né? Os meninos batem ponto fazendo bullying dela. Assim é a profissão deles. Então, as crianças cercam ela e começam a... fazer aquele bullying nela, né? E crianças podem ser cruéis, né? Acontece que essa coisa tem reputação de mentirosa, porque ela disse que o pai dela estava viajando e, na verdade, o pai dela tinha morrido. E uma das crianças vai e joga assim na cara, Você disse que seu pai estava na Europa. É uma bela mentira. Na verdade, ele está morto. E aí os astros cega para interromper o bullying, né? Estava passando uma hora. O legal do Tokusatsu nos anos 80 é que o herói sempre está passando ali. O herói está sempre na hora certa, no lugar certo. No lugar certo. Que aí ele já fica sabendo do tal monstro, né? Que as crianças... falam que ela mentiu que viu um monstro. Aí a Jasper pergunta se ela viu mesmo, ela quer dizer, não acredito nela, ela é mentirosa. E aí nisso a Satomi sai correndo. Sim. E não dá papo nem pro Jaspion. Chega lá em casa, Satomi chega lá, vai pra foto do pai, conversa lá com o retrato do pai. Logo então chega a mãe dela, né? Aí a mãe dela esqueceu de comprar o nabo. Não sei que nabo, ela até pode, mas tem que mandar a criança. Era importantíssimo. Anoitecendo já, mandar a criança comprar nabo. A criança acabou de chegar da aula, ela vai e pede pra menina ir comprar nabo. Não pode faltar o nabo. Não pode faltar o nabo. Aí, mais uma vez, essa turma toda revoltadinha, né? Porque ela vai saindo. A mãe dela tem um olho, quer dizer que a garota não estava nem mancando, aí ela, de repente, ela abaixa, já localizou o ferimentinho lá na perna da garota, e aí pergunta o que aconteceu, e essa turma sai revoltada, não dá papo. Sim, essa turma ela tá com problemas, ela precisa de psicólogo. Então a Satomi saiu, foi comprando nabo e temos a cena de bullying número 2. Sim, mais uma vez, né? Os moleques estão na rua até agora, rodando lá, esperando a Satomi aparecer. Esses moleques não saem da rua. E, na verdade, eles devem ter, sei lá, só deve ter um GPS, sim, alguma coisa que eles... Eu acho que eles botaram alguma coisa nela, um localizador nela. E ela tá na rua, é certo que vai dar de cara. Ainda mais que nessa época não tinha rede social, não fazia isso. Nós ia dizer que de repente a Satomi fazia check-in nos lugares. Aí, aqui, ó, fez check-in no mercado, vamos lá pra porta. Crianças podem ser cruéis. Sim. Essas desse episódio, então, nossa. Elas secam a Satomi, pegam o nabo da coitada, jogam no chão, né? Sim. Ela podia a cebola que ela tinha joga comprado também, joga tudo vai e sai correndo igual um. Igual uns miseráveis, pra longe. E Deus só toma lá revoltada, irada. É quando, né, ele aparece. Tome. Tudo galante, né? Sim, afinal, ele é o Mario Garan, né? Sim, o Mario Galante, o maluco galante, sim. E realmente está lá tudo arrumadinho. É, tá até uma florzinha na lapela, sim, né? Sim, interno, tá, tudo certinho. Tá indo lá pro bairro. Pro no Vale da Terceira Idade, né? O Vale do Sinchu. O Vale do Sinchu. O Vale do Sinchu. Então, pô, eu sei que aquele cara todo... Sim, lindo, um rapaz tão bem vestido não pode trazer o mal. Não precisa. Ele vai recolhe. Sim, ele ajuda a recolher as compras lá. É, pai, em seguida... Passar o papinho, né? Sim. Assim, um papinho assim que, sei lá, só uma criança com sérios problemas psicológicos. Sim, mas a Satomi tá perturbada. Ele usa o próprio budismo, né? Coisas da reencarnação, né? Pra convencer a menina, né? De que o monstro é o pai dela, que reencarnou, né? Você viu mesmo seu pai? Aquele monstro que você viu era o seu pai. Ouça, preste muita atenção. O ser humano é uma reencarnação de bichos. Existem pessoas que eram animais na vida anterior. Alguns eram gatos, outros cachorros. Seu pai, por exemplo, reencarnou na forma de monstro. Não é verdade. Se não quiser acreditar, tudo bem. E aí ele presenteia ela, né, com uma flauta, né, uma harmônica daquelas, tipo Charles Bronson tocava, no, era uma vez no Oeste. Olha, eu não entendo muito desses negócios. Não, de parece uma gaita, né, a princípio, né, mas ela tem uns botões também, então acho que é flauta mesmo. É, porque gaita... A gaita não tem botão. Morissette toca. Gaita não tem botão. Aí, sei lá, é um tipo diferente de frota também, né? Sim, é uma frota maluca lá na verdade, acho, naquele negócio trambolho que não é pra uma frota, uma gaita, um negócio enorme. E aí todo colorido, né? Um negócio lá de prático, saindo da loja de... É uma frota, mas parece uma gaita. É uma frota gaita, fica sendo assim. E aí ele fala que quando ela tocar essa flauta, o pai dela, né, o monstro no caso, virá. Esse é o plano desse episódio, que nesse episódio o monstro não está na Terra. Sim. E ele não é de outro planeta, ele é de uma outra dimensão. Sim. E essa flauta abre a passagem. Sim, para o nosso mundo, que aí ele pode chegar em definitivo. Que é, né, mais uma referência ao H.P. Lovecraft, né, esse negócio dos monstros que estão em outra dimensão, né, tentando chegar à Terra, né, e como o próprio Satangões, né, o próprio Satangões, ele fica passeando aí, uma hora tá no planeta doidinha, passa pra Terra, sim, coisa e tal, ou seja, ele consegue viajar, né, no tempo e espaço. Né? E quando quiser encontrar seu pai, toque esta flauta. Ele aparecerá. Se alguém maltratar você, toque. Ele virá defendê-la imediatamente. Então a Satomi fica com a flauta. Enquanto isso, Zaspion e Mia continuam procurando para o monstro, usando os processos mais avançados de investigação. Depois de farejar. O Zaspion agora quer que a Mia fareje. Sim, o monstro. Sim, porque o animal tem um olfato antes. Até que a Mia apareça, o monstro, a Mia também não está sentindo nada. Mas nesse momento, o monstro faz uma aparição só para o Jasper, dá um alôzinho para o Jasper também, aparece passeando ali por trás dos prédios. O monstro é muito Robert, né? Ele fica querendo aparecer, dá um alô, aí some de novo. O Jasper pede para a Maria usar a visão extradimensional dela para ver se ela consegue enxergar o monstro. Vamos ser apresentados a uma nova habilidade. Sim, uma nova habilidade. Só que o problema é que a Maria, ela é igual o celular positivo que eu tinha antigamente, sabe? Ela trava, né? Ela tá lá, começa ali a fazer, mas dá uma travada. Ela vive travando, tem que reiniciar, uma droga. Pô, o Edinho é brincadeira, né? Ele constrói o Diamond, que, pô, é um Transformer, a gente vai ver aí mais pra frente, que até sozinho ele funciona. E aí, pô, constrói um Android pra andar com o Jasper, que fica travando toda hora, pô. É o Windows. Mas eu tinha que fazer alguma atualização bem na hora. E onde está Satomi? Está em sala de aula. Desenha pra caramba, menina, inclusive. Desenha pra caramba, super talentosa. Uhum. E nesse momento temos a cena de bullying número 3. Sim, né? As crianças suportavam. Aqueles guris insuportáveis invadem a sala de aula e querem ver o que, que ela está desenhando. Uhum. Então começa eles agarrando o desenho, ela não quer deixar. A Satomi também é muito, ela é menorzinha, né? Os outros, pelo visto, são maiores, ela tem problema, porque ela era, pô, tá desenhando, ela tá desenhando, tá desenhando o cuzão da tua mãe, pô. Moleque chato do caralho, pô. A Satomi tem que partir pra cima deles, pô, dar umas porradas. Então aí derruba a mochila dela, as coisas caem e eles veem a tal frauta gaita. Sim. E querem agora a flauta. Mas ninguém fala, mas que brinquedo é esse? Aquele negócio coloridão, parece de brinquedo. Aí ela passa a mão na flauta gaita e sai correndo. Sim, né? Porque nessa escola não tem porteira, não tem inspetor, não tem nada. Não consegue parar, que ela sai correndo da sala de aula, logo ela já tá lá embaixo, sai correndo. Ah, vai parar lá na floresta. Atrás. É. Vai para lá no morrinho lá, né? E aí ela sobe lá e começa a tocar, né, a flauta gaita. E os garotos começam a observar. Então ela começa a tocar a flauta gaita e um monstro aparece para dar um alô, né? Tudo começa a tremer. Dessa vez os garotos vêm também. Sim. Aí saem correndo, saem rolando o morrinho. O monstro quase consegue passar, né? De uma dimensão para outra. Aí ele desaparece novamente, mas nisso, né, o Jaspion também acabou vendo pela primeira vez o monstro e ficou sabendo da tal flauta gaita. Então o Jaspion vai se aproximar da garota, é quando surge o Magari, né? Essa Suzy dando uns agarrões no Jaspion. Sim, ele chega assim do nada, já pegando. Ele chega assim do nada. É muito legal que nesses primeiros episódios o Jaspion não faz a mínima ideia de quem é o Magari. Assim como devia ser a gente também, né? Mas por causa do spoiler do braço. O spoiler, ele sabe que ele é o filho do Satanás. Aí a gente já tá sabendo que ele é nada mais, nada menos que o filho do Satanás. Mas o Jaspion ainda não sabe. Então, aí os Jaspion se transformam, eles começam uma briguinha lá do morro lá onde eles estavam, eles já pularam para cima de um prédio. Sim, porque as coisas no Tokusatsu são muito perto, assim, uma hora, pô, os caras tá na cidade, daqui a pouco tá no mato e por aí. Então é uma briguinha bem rápida que os astros transformam, o Magari joga uma energia lá para cima deles, assumiu. Sim. Eu não sei nem o que o Magari pretendia pensar, ele pretendia dar só um susto nos astros, porque se nessa cena ele impediu os astros de chegar perto da garota, na próxima cena os astros já encontrou a garota novamente. Sim, porque ninguém vai pedir. A garota só tava ali dando sustinho depois. Que é na próxima cena, a Satomi para num lugar aparentemente deserto, aí toca novamente a flauta para conversar um pouco com o seu pai, que aí novamente o monstro aparece, aí some de novo, e aí quando ela olha pro lado, tá o Jaspion lá já encarando ela. Aí ela vai fugir, mas ele para ela e pergunta sobre a flauta. Esta flauta, você ganhou daquele monstro, não foi? Hã? Não se deixe dominar por ele. Ele é o mensageiro do demônio. Aí ela fala que aquele monstro é o meu pai. E sai correndo, toda revoltada. Aí eu acho que fica pensando, pô, maluca, tadinha. Temos a cena de banho número 4. Já vem os moleques insuportáveis de novo. Olha ela lá! Olha ela! Os garotos estão em suas bicicletas. Ela sai correndo e os garotos perseguindo ela em bicicleta. Sim. Podendo causar um acidente. Sim, e é o que quase ocorre. Que ela está correndo desesperada. E aí, de repente, entra um caminhão e quase atropela ela. Sim. Exatamente como aconteceu com o pai dela. O pai dela morreu atropelado com um caminhão. E na Satomi é aquele negócio, quando você tá tendo um dia merda, esse dia vai ser merda mesmo, né? Porque até o motorista do caminhão é um grosso, né? Que quase atropelou a menina e aí fica lá gritando lá que eu morri, não sei o quê. E não, nem sai do caminhão pra ajudar a menina a levantar nem nada, né? Você não enxerga? Por que não toma cuidado? Aí fica o motorista xingando ela e os garotos lá rindo igual uns otários. É um momento bem que é estranho. É bem porque parecido. Fica, eles usam aqueles closes nos olhos da menina, né? Uhum. E aí fica mostrando atrás os garotos rindo pra caramba e tal. É bem parecido, assim, com a cena em Carrie, que no baile, né? Depois que atira o balde. Que exatamente, ela fica olhando e aí começa a ver todo mundo rindo e tal. Ela começa a ver todo mundo rindo e aí a voz da mãe dela, ela se lembrando lá da palavra lá da mãe dela. E aqui é a mesma coisa, tá começa explodindo os olhos da segunda cena. E aí tem o motorista esbravejando, é as crianças rindo e aí as palavras do Magari se repetindo. Sim, sim. Odeie as pessoas que te maltratarem e vingue-se delas, Satomi. Não, não, tem dois tokusatsu geralmente tem influência de cinema, mas tem pelo menos dois, assim, o Jaspion e Charivan, que foi muita história mesmo, assim, que os caras pegaram inspiração de filmes, né? Tipo, no Sarigão você encontra o Exorcista. O Jaspion tem várias, assim, referências a produtos, assim, ocidentais e tal. A gente, ao longo aí dos programas, a gente vai falar de vários aí. Uhum. Já falamos, né, de alguns, né, da TV 2001, etc, mas... Uhum. Tem vários mesmo. Então esse episódio aqui, né, que aqui ganhou o título Enigma da Porta, poderia ser chamado também Satomi, a Estranha. Sim. E a Satomi, lembrando das palavras do Magari, pega a flauta gaita e começa a tocar. Traz em definitivo o monstro para a nossa dimensão. Acho que a ideia é que, né, dessa vez ela está com muita raiva mesmo, né? E aí, né, quando ela toca a fralda, consegue trazer o monstro. Né? A ideia desse episódio é mostrar que o Satangois é capaz não só de enfurecer os monstros, mas também de transformar a alma dos seres humanos. Sim. É isso que o Magari está papeando com ele no início do episódio. Sim. E que o próprio Jaspion depois no final vai repetir as intenções do Satangois. Então, falando em Satangois, o próprio, né, logo chega imediatamente e vai enfurecer o monstro, que já está bastante enfurecido. Já chega na dimensão destruída. O monstro já tinha causado uma destruição lá, já tinha pego o tal caminhão lá e desmontado. Infelizmente não pisou nos garotos. Ficou faltando isso, que porra, um ódio danado daqueles moleques. Sim, lista dos maiores vilões de Jaspion vai ter que incluir os moleques bullying. Pena que não era um tokusatsu dos anos 70. No tokusatsu dos anos 70 estava liberada a criança apanhar bastante. Pelo menos dando umas porradas nisso. Então a garotada sai apenas correndo, o motor de caminhão fica ali chorando, o caminhão sendo destruído. E nisso o Jaspion chega, o Magari e o grupinho de soldados dele aparece à frente do Jaspion, que é legal, né? O Schmidt luta com o Magari, que o Magari de armadura tem um bote super bacana, né? Isso é muito legal, né? Quando é o mesmo ator com a roupa e sem a roupa, porque ele continua o mesmo gestual, né? Porque quando o dublê ele já tem aquele gestual, né? Então, você vai ver, né? Que os heads da Sentai, tudo se mexe do meu jeito e por aí vai, né? Na maioria. Tipo, o Anime Flash, provavelmente é o mesmo dublê, basta. Não deixa o demônio te dominar! Pare! Então a Satomi tá tocando a foto lá, o monstro cada vez mais enfurecido e o Jaspion Magari faz uma lutinha rápida, mas aí o Jaspion imediatamente chama pelo Dairion, a nave Dairion se transforma no gigante guerreiro Dairion e ele parte para a luta. O monstro leva uma vantagem porque, olha, o monstro veio de outra dimensão, então por que não, né? fica abrindo a porta dimensão, sim, some e fica brincando, de esconde-esconde. É, o brincalhão, aspas, ele. Né? Vai para outra dimensão e aí volta, né? Que jogam a fantasia vazia do monstro lá em cima do Dino. Sim. E aí, né, o Dino tá caído e o monstro cacando o Dino pelas costas. E os aspas estão em desvantagem, então ele percebe que para vencer o monstro ele tem que fazer a Satomi parar de tocar flauta. E como ele vai fazer isso? Ele vai... Delicadeza e responsabilidade. Pedir, Satomi, por favor, pare de tocar flauta. Não, ele não, não vai fazer isso. Não, né? Temos aqui o Zack Snyder e a Mal Jaspe. Com certeza, Zack Snyder vice Jaspe ia ser o tokusatsu favorito dele. Sim. Porque o Jaspe desça, né? O cockpit do Dino. Sim. Aí a Satomi tá lá, né? Não, tocando lá, franquinha. Igual uma doidivana lá. A flauta lá. É minha, ela não parou de tocar. Ela não parou o monstro atravessou. Mas ela tá doidona lá, tá tocando a flauta. O monstro brigando com o Dino, ela tá tocando a flauta. O pai dela saindo na porrada. Ela já nasceu do maneiro. Meu pai tá metendo a porrada no Dino. Vai lá, pai. Mete um porrada nele, papai. O Jaspion fala, Satomi, pare de tocar flauta. A Satomi não para. O que ele faz, então? Ele avisou. Ele simplesmente pega a espadinha dele, transforma em lace e joga na direção da garota. Sim, né? Sim. Satomi, pare de tocar! Como a espada vai... Vai na gaita, na fralda, sei lá. E a garota solta a foto da gaita. Assim. Primeiro, eu judei que ele ia dar cosmic laser na garota. Ah, não vai parar, não. Então, mas aí ele manda. Só que, porque eu não entendi por que ele transformou a espada em laser. Eu não entendi a necessidade. Eu não entendi como é que a espada não cortou as mãos da garota, que mais transformada em laser. Realmente eu não vi. Eu acho que ele tá aplicando força excessiva. Ele joga a espada na direção da garota. Ele nem usou a pistola. Ele usou a pistola. Vai dar aquele soquinho lá que em episódios mais pra frente ele vai dar. Ele jogou a espada laser na garota. É um irresponsável isso, Jaspe. Podia ter acertado a boca da garota, sim, ou as mãos da garota. E, aliás, eu não sei como é que não acertou. Então a falta, a gaita cai, né? A Satomi fica lá... chorando. Satomi! O Jaspo vai, pega ela no colo, né? E leva pra um cantinho lá, né? Joga num cantinho lá. Joga no lixo. É. Pô, quase foi um assassino, né? Quase que matava a garota. Mas essa é uma diferenciação que a gente vê nos Jaspers, assim, que o Jaspers é mesmo meio um super-herói do Zack Snyder, que a gente não vê outros heróis, o Giban, o Jiraiya, todo mundo conversa antes. Fazer um negócio passo assim para violência com essa facilidade. O Jaspers é, digamos, mais arrojado. Os Aspen dessa Satomi no cantinho lá e volta pro Dio chamar atenção para uma coisa assim que eu notei nesses primeiros episódios, né? Que os Aspen, quando ele tá no cockpit do Dio nesses primeiros episódios, ele tá sem o calção. É igual o pessoal fala dos apresentadores de telejornal, né? Quer dizer, atualmente não, que muitos ficam em pé, tem mesa transparente. É igual o Robocop, né? Que o cara fala que nas filmagens o Robocop dentro do carro, ele não tá com a roupa toda dele. Porque nem a cabine. O cara se sentar com aquilo. Nem né? a cabine. Então, o Zaf. Para que isso não vai enquadrar com a necessidade de fazer o ator do Brê passar por. Os Asco mais lá pra frente, depois, sei lá, acho que dão. Acho que fazem uma calça, alguma coisa assim, que ele senta e aparece até assim, quando calça assim. Agora, nesses primeiros episódios, não dá pra ver quando ele senta que ele tá sem um calção. De cueca. Que ele tá de cueca no cockpit. É igual a galera aí nos. Nas ligações de trabalho, uma parte de cima aparecendo a videochamada do pessoal no home office. Só arruma a parte de cima. Ele volta pro cockpit do Dylan e bota o Dylan novamente para ir para a briga. E é nesse momento que temos a estreia, né, da música tema do Dylan. Venha, seu monstro! Show Okusei sentou o Rokan Dylan. O quê? É isso aí mesmo. Cantada pelo grande Akira Kushida. Uai, Akira Kushida já tinha cantado as músicas temas de dos policiais do espaço, Gavan, Charivan e Shai. Mas em Jasper ele não canta o tema de abertura, provavelmente a Toei aí buscando uma diferenciação né, do Jasper em relação aos outros três, né, que o Jasper não faz parte da trilogia. Mas o Akira Kushida canta umas quatro músicas dentro do seriado e o tema do Dylan cantado por ele. E, é uma das melhores músicas da série. Aliás, a trilha do Zasco é muito boa. Sim. Gosto de todas as músicas. As músicas são muito boas. Eu mesmo gosto muito da música da abertura, mas a do Dylan ainda é melhor. Na verdade, o Zasco, as minhas favoritas da do Dylan é Ginga no Tazan. São as minhas duas favoritas. Eu gostava muito da abertura, gosto muito delas duas. Mas é uma trilha muito boa. Acho que minhas trilhas favoritas dos anos 80 eram dos Aspen e do Spielmann. Spielmann também. Não, os Aspen 2 também tem muita música boa. Então, finalmente, sem a ajuda da flauta, né, que os Aspen destruíram, esqueci de dizer, os Aspen destruíram sua pistola em laser, porque ele jogou a espada na garota, aí a garota soltou a flauta gaita e ele atirou né, na flauta gaita com sua pistolinha, a flauta gaita explodiu. Então, sem a ajuda dessa flauta, o monstro também teve o mesmo problema que essa tona, começou a sofrer de dor de cabeça. Então, então um Dylan já vai e desfere o golpe final e o monstro vai explodir lá na dimensão dele, que pelo antes do monstro ser jogado, abre um portalzinho. Pelo menos isso, o monstro já tinha destruído bastante, agora não vai cair, não vai explodir de novo. Vencido o monstro, depois temos o final do Luiz, né? Os Aspen bater papo lá com a garotinha, explicar que aqui o monstro não era o pai dela. Senão não é seu pai, sua maluca. Aí quando na mesma hora lá passa uma estrela, cadê isso? Ele fala que aquela estrela é o. É o pai da garota, essa turma agora vai passar o tempo todo olhando pro céu. Vai, ela vai lá procurar onde caiu a estrela cavente e vai estar cuidando da estrela. E assim termina esse episódio de Zasco. E nem guarda falta, quinto episódio. Foi aqui que eu comecei, né? Começamos a assistir Zasco, né? Primeiro episódio que a gente assistiu. É um episódio mais dramático, Sim, é um episódio que não aconteceria, né? Tudo seria resolvido se a mãe tivesse levado a menina no psicólogo. É um episódio bem interessante, né? Com suas referências aí à Carrie, a Estranha. O Magar, né, aparecendo de vez em quando. É, na figura do Magar, se a do Brasi não tivesse antecipado, seria ainda mais interessante que no próximo episódio a gente saberia, nos aspas, a identidade real dele. Assim, é. Né? Tanto o próprio Jasper como a gente achando que o Magar é um Akai, um servo lá do Sodangue, né? Como todo Tokusatsu tem, né? Os seus servos, mas... É, mas aí a do Brasil não aguentou, né? Que não dá o segredo. Eu gosto desse episódio, com toda a dramaticidade envolvida. A figura do monstro, eu gosto muito. O design de monstros em Jasper estava bem inspirado. Sim. Se você for lembrar assim, dos monstros dos policiais do espaço, nenhum era assim muito marcado. É, geralmente é bem genérico, assim, você. Ah, é um monstro assim do episódio, né? Você esquece depois e tal. Os monstros dos Aspo estão mais assim para os monstros dos Ultra mesmo, assim. Uns monstros bem marcantes. É, são bem carismáticos, assim, chama a atenção o design, tá, as habilidades, coisa e tal. Acaba chamando mais atenção. O lance deles serem gigantes também fica bacana, fica legal. E aí foi a estreia da música do Dalion aqui, que depois... Até porque nas brigas do Dalion e os monstros não é aquela coisa burocrática, né, que às vezes tem Sentai e coisa e tal, né, de... Ah, sei lá, tá ali só pra cumprir, porque tem uma regra até abrir. Não, lá eles buscam fazer umas coisas mais inventivas e tal, as outras não são parecidas. É um episódio bem bacana, da primeira vez que eu vi, assim, me marcou. Primeiro foi aí que eu passei a gostar de Jasper. Na época, antes de Jasper, você só tinha visto Spectrum. E Spectrum também marcava, assim, pela dramaticidade envolvida dos episódios também. Eu sempre gostei, assim, que é uma coisa que, por exemplo, assisto outras séries, assim, né, como dos anos 70 atualmente, assim, como o Kamen Rider, assim, não tem isso, né? É, tipo assim, é tipo, divertido e tal, mas eu fico sentindo falta, assim, de uma coisinha mais elaborada, um aprofundamento, assim, nos personagens, né? Uma coisa que não fique só, no básico, o vilão, foi lá com uma trama estapafúrdia, os heróis vão lá combater, e é isso. Eu já acho foda bastante disso. As séries nos anos 80 da Toei já faziam bastante disso. Né? Coisa assim que a produção da Tsuburaya Nos anos 70. E da P Productions já faziam nos anos 60 e 70. Sim, comparando assim, né? Tsuburaya e a P Productions já estavam mais à frente. A Toei era meio básica nessa época. Basicona, que eu estamos vendo, né? O Kamen Rider é bem diferente de você assistir o Ultraman, o Lion Man. O Single Ranger, tá assim, bem básico e tal. A série do Homem-Aranha e tal também, ali é bem básico, assim. O Homem-Aranha até ensaia algumas coisas, mas... Sim, mas nada nesse patamar. Mas não chega assim. E ele mesmo que vai assim até ali no princípio dos anos 80, que é do Gavan também, avança um pouco, mas também não chega a ter, né, assim... Eu diria que Charivan... Charivan que... certinho mesmo, assim, que tem episódios, assim, bem fortes. Sim, Charivan muda bastante as coisas, assim, ela bem, ele tem umas coisas que já tinha no Gavan, mas muda bastante, assim, questão do tom dos episódios. É como no Sentai, você comparar o Gogo 5 ainda, que era de 82, com o Bioman de 84 e Changeman de 85. Sim, parece que as coisas, assim, na Toei chegou assim, em um ano, de repente, decidiu 83, avançar. 84. É. É, porque o Google 5 é a mesma coisa do Google Ranger. É a mesma coisa. O mesmo tipo de história, coisa e tal, né? Aí chega ali no Bioman e já mudou pra caramba. Mas depois acontece umas coisas assim, não sei, parece que é assim, né? Um tchan, que aí você vai pegar esses Kamen Rider, você pega ali o Kuga e o Agito. E já é uma coisa completamente diferente dos anos do Kamen Rider Black nos anos 80. Os caras estão pegando aquela coisa do seriado meio novelinha. Que os americanos também começam a fazer ali. Né, é essa coisa mais... Né, que é aquela, os episódios interligados mesmo, né? E aí, no caso dos Tokusatsu, você vê a influência de séries ocidentais, tipo o Kuga mesmo, você vê assim, no início tem muita coisa assim, que lembra Arquivo X e tal, muita influência. Tem influência de dorama também, porque... É, um dorama. Você vê assim, aí vai mudando mesmo, bastante mesmo. E que é o que muita gente não entende, né? Que tem uma galera de fãs de Tokusatsu aí do mais da antiga que aí fica reclamando dessas mudanças que... essas coisas, tá mais infantil, não sei o quê. E, porra, é só as coisas foram mudando mesmo, né? A linguagem, sofrendo, sendo influenciado por essas coisas. É diferente. O que a gente via ali nos anos 80 já é diferente do que era feito nos anos 70. E por aí vai. É um processo natural mesmo. É isso. Ele se tornou uma estrela. Veja, aquela estrela é seu pai. Papai. Então, próximo episódio de Zaspa, a gente vai voltar aí, né? Nesse sim, o Magaren, né? Seria o episódio que o Magaren vai revelar a sua verdadeira identidade. Sim. E também surge outro importante personagem nesse próximo episódio, né? Interpretado por um ator querido aí do Tokusatsu na época, né? Que até hoje está envolvido aí. Provavelmente deve fazer uma ponta aí no filme do Jasper, né? Que vai sair pela Sapcom. Não, se sair tem que ter, é obrigatório. Se não tiver, eles falaram. Eu vou dizer que realmente fizeram com o troco da pinha, que não tiveram nem como. Aliás, esse programa aqui a gente gravou em 2 dias, né? Então a gente no início tinha falado, né? Discutido aí a tal redobrase, um desastre, né, que estão falando aí. Aí ontem a Sato publicou em seu Twitter que vem novidades por aí. Vamos aguardar aí para ver o que é. Será que é a confirmação da redobrase? Para quê? Não sei. Será que vão lançar o Jasper em HD finalmente? Será? Será que é o anúncio do filme do Jasper? Finalmente? Já com data, elenco? A confirmação de Yuji Tamashiro como Jasper. Ai. Bom. Mas esse podcast Zaf, minha cara, de onde as pessoas podem encontrar? É, encontra em toda parte, porque a gente é assim, é uma doença que se espalha pela internet. É igual um monte de olho, fica passeando em várias dimensões. Você encontra no site, né, o culturapoprigol.com.br, que inclusive paguei o domínio e coisa, então a gente tem 1 ano pelo menos garantido. Então, você encontra a gente nesse site. Estamos no Spotify, no Amazon, na Apple, no Google Podcasts. Então, todas as principais, todas as melhores plataformas. Vai ser legal quando a gente fazer um podcast do Kamen Rider Amazon. Vai estar no Amazon. um dia a gente chega... O gato já está miando aqui. Vamos encerrar o programa. Voltaremos aí... Próximo episódio, Gordon em busca da mãe. Ou Gelo Gordon, Mas eu gosto. Então vamos encerrando por aqui. Um abraço. Odeie todas as pessoas que te maltratarem. E vingue-se delas, Satomi. Thank you.